chance de realizar o negócio do ano está na Imobiliária Caiçara, próximo ao posto Água Limpa da Major Guati. Imobiliária Caiçaras, Rua Sacramento, 83, telefone 821-6342. Aqui oferecimentos musicais acontecendo em suas ZYC816. A próxima música, Tânia está oferecendo para sua mãe, seus irmãos e seu filho Luiz em Santana de Patos. Vai também para o Wilton. E a Márcia oferecendo para o João. Leandro Leonardo, A Rotina. Agora 18 minutinhos para as 18 horas. Uma boa tarde. Esta é a Rádio Estéreo Liberdade FM Limitada, sediada em Patos, Minas, Minas Gerais, com prefixo ZYC816. FM Liberdade, operando na frequência de 101,1 MHz, canal 266. Alô, ouvinte, confira a hora certa comigo, 18 horas, 10 minutos em Patos de Minas. Aqui, momentos de recordações chegando em suas ZYC.